Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. Destaques de hoje. TCE do Rio Grande do Norte apura supostas irregularidades em aluguel de prédio pelo TJRN. Deputado Luizinho Goibel quer mais debate sobre violência em Rondônia. Polícia Federal cancela depoimento de Cerveró. PSD apoia que Naglia e acirra disputa pela presidência da Câmara. Divergências deixam em aberto reabertura de embaixadas em Cuba e Estados Unidos. Pais dispostos a adotar crianças com deficiência ou doença crônica têm prioridade. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Quase todo o Sudeste tem sol, calor, aumento de nuvens e chuva com raios à tarde e à noite. Períodos com sol e chuva a qualquer hora no leste e norte de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Região Norte. Ar quente e úmido. Formam nuvens congeladas sobre o norte, no oeste do Pará, no centro, leste e norte do Amazonas, em Rondônia e no leste e norte do Amapá. O dia terá muitas nuvens com pancadas isoladas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove a partir da tarde. Região Nordeste. O sol aparece forte em todo o Nordeste. As nuvens crescem e provocam chuva com raios à tarde e à noite na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Não chove no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. Sol e chuva rápida no litoral leste da região. E as previsões para a região sul? Um sistema de alta temperatura, pressão, atuam no oceano e mantém o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina com tempo firme e seco. O leste do Paraná e de Santa Catarina tem períodos com sol e chuva a qualquer hora. No centro-norte do Paraná, faz sol e chove entre o final da tarde e a noite. Região Centro-Oeste. Ar quente e úmido predomina no Centro-Oeste. Quase toda a região, um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. No Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e no sul de Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre só a partir da tarde. Há risco de raios e de chuva forte. Jornal Brasil Notícias. Faremos um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Os advogados do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, informaram na manhã desta quinta-feira que a Polícia Federal decidiu cancelar o depoimento dele, previsto para a tarde de ontem. Segundo os advogados, a Polícia Federal alegou questões técnicas internas para o cancelamento. A reportagem de ontem do nosso jornal Brasil Notícias falava que Cerveró estaria disposto a responsabilizar a presidente Dilma Rousseff pelo prejuízo causado com a compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Dilma presidia o Conselho de Administração da Petrobras em 2006, quando a compra foi efetivada. A Polícia Federal marcou o depoimento e agora apenas nos avisa que está cancelando. Não nos foi dito em nenhum momento o que realmente aconteceu, disse à reportagem um dos advogados de Cerveró, Beno Brandão. Também não nos foi informado para quando será remarcado esse depoimento, completou o advogado. Outro advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, havia dito que o ex-diretor falaria a verdade sobre o ocorrido à época da compra da refinaria. Ele apenas vai falar a verdade. Quem descumpriu o Estatuto Social da Petrobras foi o Conselho de Administração, presidido por Dilma à época. Vai dizer que se o parecer era falho, a presidente Dilma, que presidia o Conselho, tinha a obrigação de chamá-lo para tirar todas as dúvidas, disse Ribeiro. E hoje, o depoimento do meu cliente foi cancelado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Teori Zavascki, disse que há efetivamente elementos indicativos do possível envolvimento de autoridades com foro privilegiado, entre eles deputados federais, no esquema investigado pela Operação Lava Jato, ao homologar o acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef em dezembro. O ministro diz que é possível constatar essa suposta participação de parlamentares a partir dos dados recebidos da primeira instância da Justiça Federal do Paraná, que incluem os depoimentos dos delatores. Dos documentos juntados com o pedido, é possível constatar que efetivamente há elementos indicativos, a partir dos termos do depoimento, de possível envolvimento de várias autoridades detentoras de prerrogativa de foro, inclusive de parlamentares federais, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, diz o ministro no despacho de 19 de dezembro de 2014. Diferentemente do caso do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que ao fazer o acordo de delação, migrou para prisão domiciliar. E o CEF continua preso e vai ter de cumprir entre 3 e 5 anos de regime fechado, de acordo com os termos divulgados ontem. A punição mais dura do que a do outro delator ocorre porque o doleiro já descumpriu o acordo de delação premiada. Em 2003, uma pena contra ele havia sido suspensa depois de colaborar com a apuração sobre crime contra o Banestado, Banco do Estado do Paraná. Deputado Luizinho Goebel quer mais debate sobre violência em Vilhena. Maiores detalhes com Edilson Peroni, direto de Rondônia. A assessoria do deputado estadual Luizinho Goebel, do PV, confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 19, que o parlamentar irá requerer, através da Assembleia Legislativa de Rondônia, uma audiência pública para debater o aumento da violência no estado, mais notadamente em sua região, o Cone Sul de Rondônia. Segundo os assessores do deputado, está prevista para acontecer no mês de março, caso Goebel consiga emplacar a proposta junto aos seus pares, será a segunda promovida em Vilhena sobre o assunto. A primeira, no entanto, aconteceu no segundo semestre do ano passado, no dia 2 de julho, organizada pela vereadora Marta Moreira, do PSC. Através do encontro, os participantes decidiram criar um Conselho Municipal de Segurança, o qual visa a organização da sociedade para fiscalizar e, ao mesmo tempo, exigir dos responsáveis melhorias nos investimentos do setor. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Pais dispostos a adotar crianças com deficiência ou doença crônica têm prioridade. Reportagem de Emily Almeida, dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. Pais que estão dispostos a adotar crianças com deficiência ou alguma doença crônica têm prioridade na tramitação do processo. A regra é válida desde a aprovação da lei que acrescentou o trecho ao Estatuto da Criança e do Adolescente no ano passado. A lei teve origem em projeto apresentado pela deputada Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba. A autora explica que o projeto foi criado para tentar minimizar os obstáculos burocráticos aos pais no processo de adoção, sem, no entanto, ultrapassar nenhuma etapa. Vai dar celeridade no cadastro nacional para que essas crianças possam, com rapidez, né, receber um lar e ser acolhido por um casal que queira atender e receber como filho. Atualmente são 5.670 crianças e adolescentes registradas no Cadastro Nacional da Adoção do Conselho Nacional de Justiça, das quais 695 têm deficiência mental ou física e 160 têm alguma doença crônica. Por outro lado, há 33.354 pais com pretensão de adotar. O Conselho não tem estatística de quantos desses aceitam crianças ou adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. O supervisor de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes de Souza, diz que a lei reforça uma prioridade prioridade que, segundo ele, já existia nos processos judiciais e dar visibilidade a esses casos de adoção. Apesar disso, ele não está confiante de que a lei resulte em mais adoções de crianças com deficiência ou doenças crônicas. Ainda existe, por parte das famílias brasileiras que se habilitam para adoção, uma severa restrição àquelas crianças que apresentam essas complicações na área de saúde. Por outro lado, em diversas instituições de acolhimento em todo o Brasil, ainda estão crianças com problemas de saúde grave, crianças com deficiências severas, aguardando a tão sonhada adoção. E nós temos procurado sensibilizar as famílias que estão se inscrevendo para adoção a considerarem a possibilidade de conhecer e, quiçá, acolher em adoção essas crianças e esses adolescentes. A lei que prioriza a tramitação de processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou com doenças crônicas já está em vigor. O primeiro passo para quem pretende adotar uma criança é procurar a Defensoria Pública da Criança e da Juventude da sua região. Vem aí o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a presidente Dilma Rousseff deixou de ir a Davos, na Suíça, para debater a economia mundial e com os países emergentes, para assistir à posse de seu amigo e companheiro Evo Morales na Bolívia. Questão de prioridade, gosto e preferência. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou que o negócio da compra da refinaria de Pasadena envolveu comissionamento de US$ 30 milhões. Ele recebeu US$ 1,5 milhão só para não atrapalhar. O governo oficializou a saída do Conselho da Itaipu Binacional do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Estranho que ele ainda lá estivesse depois de tantas denúncias de envolvimento com maracutaias e propinas. O vice-presidente do PT, Alberto Cantalice, fez duras críticas à presidente Dilma por ter vetado a correção da tabela do imposto de renda. Estou dando as manchetes sobre estas notícias para vocês terem uma ideia de como as coisas estão no nosso país. Parece mais um samba do crioulo doido, se é que é correto falar isso hoje em dia. Mas, se vocês acham que este aguaceiro é o pior, não viram nada. Vamos lá. A defesa do empresário Gerson de Melo Almada, vice-presidente da Engevix Engenharia, afirma em documento entregue à Justiça Federal que a Petrobras foi usada para bancar o custo alto das campanhas eleitorais. Segundo os advogados de Almada, preso pela Operação Lava Jato desde 14 de novembro, a Petrobras foi escolhida para a geração desses montantes necessários à compra da base aliada do governo e aos cofres das agremiações partidárias. Que fique claro, não é nenhuma notícia inventada por alguém desta certa imprensa. Foi um documento de um acusado à justiça. Sei também que o que vem a seguir poderá deixar muita gente perplexa, enojada, enfim, com sentimentos diversos. Cumprindo prisão domiciliar, o ex-ministro condenado pela corrupção no julgamento do Mensalão já recebeu cerca de 30 pessoas, entre parlamentares e dirigentes do PT, em sua casa em Brasília. Conversas são repletas de críticas à gestão Dilma Rousseff. Estou falando de José Dirceu. Disposto a medir forças dentro do PT e a escancarar críticas à política econômica do governo, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, tenta reaglutinar o seu grupo no partido. 2 anos após ser condenado no processo do Mensalão e cumprindo pena em casa desde novembro, Dirceu recebe com frequência deputados, senadores e dirigentes que se queixam do governo e pregam mudanças na legenda. Até mesmo parlamentares da corrente Mensagem ao Partido, integrada pelo titular da Justiça José Eduardo Cardoso, seu desafeto, e de grupos do PT mais à esquerda no espectro ideológico, já se reuniram com o ex-ministro. Portanto, meus caros ouvintes e leitores, se Dirceu, considerado chefão do Mensalão, está na ativa, se reunindo inclusive com o grupo do qual faz parte o ministro da Justiça, dá para concluir: se está ruim, pior pode ficar. Não disse? A pior enchente ainda nem veio. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O nosso presente é tão verdade quanto o nosso passado, assim como o nosso passado é tão mais passado quanto mais o deixarmos passar. No Canal 1 procuramos juntar os dois e trazemos-lhe Ouvindo um Presente Antigo. Fiquemos juntos ouvindo um presente antigo todas as quartas-feiras às 16 horas com Carlos Bonaparte no Canal 1. As guerras, as conquistas, marcos que marcaram a humanidade. Passagens de la Historia. De segunda a sexta, o Canal 1 apresenta às 5 da tarde um documentário em série único na radiofonia. Passagens de la Historia. De segunda a sexta, das 5 às 5 e meia da tarde, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O comandante da base naval de Guantánamo foi substituído no cargo na quarta-feira após o indício da investigação sobre a morte de um civil americano na instalação militar, informou a Marinha nesta quinta-feira. De acordo com uma nota da Marinha americana, a Força Naval perdeu a confiança na capacidade do capitão John Nettleton, comandante da base, não da prisão, de assumir as suas funções. O capitão Nettleton está sendo investigado pela morte de Christoph Thur, um funcionário civil de Guantánamo, encontrado morto nas águas da base localizada ao sudeste de Cuba, disse à AFP um oficial americano que pediu para não ser identificado. O corpo de Tur foi encontrado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos depois do alerta de desaparecimento feito por sua mulher. Ele também trabalha em Guantánamo, completou o oficial, confirmando as notícias publicadas pela imprensa americana. O comunicado da Marinha informa que o Serviço de Investigação da corporação está trabalhando na área. Os investigadores descobriram que Netleton tinha uma relação com a mulher da vítima, revelou o oficial americano consultado pela AFP. O presidente americano Barack Obama não se reunirá com o premier israelense Benjamin Netanyahu durante viagem dele aos Estados Unidos em março, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira. O presidente não se reunirá com o primeiro-ministro Netanyahu devido à proximidade das eleições em Israel, que serão celebradas em 17 de março, e nas quais o premier de Israel tentará a reeleição, explicou Bernadette Meham, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Não se reunir com candidatos a uma eleição quando estão em campanha é um princípio e uma prática incomum, acrescentou a porta-voz. A chanceler alemã Angela Merkel disse nesta quinta-feira, no Fórum Econômico Mundial em Davos, que os governos da zona do euro devem continuar com as reformas, apesar do enorme plano de compra de ativos anunciado pelo BCE, respondendo às expectativas sobre um plano de expansão monetária. O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, anunciou que o Instituto Emissor comprará até 60 milhões de euros de dívida pública e privada por mês entre março de 2015 e setembro de 2016. O objetivo do BCE é apoiar uma zona do euro que cresceu em 0,2% no terceiro trimestre e que se encontra sob ameaça de deflação. Os preços caíram cerca de 0,2% em dezembro, quando a meta de inflação era próxima de 2%. Estados Unidos e Cuba não fixaram nesta quinta-feira uma data para a normalização de suas relações e a reabertura de embaixadas. Nas primeiras negociações de alto nível em 35 anos em Havana, anunciou a chefe da delegação americana, Roberta Jacobson, uma informação confirmada por Havana. Não posso dizer-lhes quando exatamente isto ocorrerá. Estamos trabalhando nos assuntos tão rapidamente quanto podemos e o faremos tão rapidamente para resolver todos os assuntos funcionais que precisamos tratar, disse à imprensa Jacobson, vice-secretária de Estado americano para o Hemisfério Ocidental. Acordamos continuar estas discussões em uma data próxima, disse Vidal à imprensa ao final de uma reunião de 4 horas com a delegação americana chefiada por Jacobson. Ficou em aberto a definição da data, porque as duas partes têm que revisar suas agendas, acrescentou. Vidal admitiu que é possível a decisão de reabrir as embaixadas tampouco seja adotada em um segundo encontro. Não posso dizer agora se depois desta reunião vão ser necessárias outras. Vamos ter que esperar a ocasião para ter esta definição, explicou a funcionária cubana. O presidente da Bolívia, Evo Morales, assumiu nesta quinta-feira um terceiro mandato até 2020, com o importante apoio popular e o compromisso de reduzir a pobreza, impulsionar reformas na justiça e intensificar a industrialização do país. Em uma mensagem inequívoca de sua ideologia, o líder boliviano, que governa o país desde 2006, prestou juramento com o punho esquerdo erguido pelo povo boliviano e pela igualdade de todos os seres humanos, para ocupar o cargo para o qual foi reeleito em outubro passado com 61% dos votos. Cada vida é um dom, tuitou o Papa nesta quinta em sua conta. Todo mês de janeiro, nos Estados Unidos, a Marcha pela Vida denuncia a legalização do aborto pela Suprema Corte em 1973. No ano passado, o Papa apoiou o ato que começa no National Mall, no centro da capital americana, e avança até o prédio da Suprema Corte. O aborto é um tema considerado bastante sensível nos Estados Unidos, onde os pró-vida recorrem a todas as instâncias para restringir realização dessas cirurgias. Esta edição da marcha tem como lema o dom da vida, com um enfoque particular nos bebês que são diagnosticados com anomalias no ventre da mãe. Um em cada cinco bebês é abortado, mas nos casos com anomalias, 85% são abortados. É ruim. Queremos mostrar a beleza de cada vida, declarou a presidente da Marcha pela Vida, Diane Monahan, em seu discurso. O direito à vida é um dos direitos humanos primordiais. Se a gente não tem direito a viver, como podemos pedir que os outros direitos sejam respeitados? Pedir que os outros sejam respeitados é o nosso dever, disse a manifestante à AFP, Mary Jefferson. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. ...1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com Bobagem, O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único, que não pode perder. Acarajé com Bobagem, aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Frente das micro e pequenas empresas deve ser relançada em fevereiro. Direto da Rádio Câmara, Luiz Cláudio Canuto. Entrou em vigor em 1º de janeiro o Super Simples, novo regime de tributação que beneficia mais de 450 mil empresas. A lei foi sancionada em agosto do ano passado e traz 81 mudanças em relação ao Simples para desburocratizar e reduzir a carga tributária. O Super Simples unifica em uma guia única 8 impostos federais, estaduais e municipais. Agora, o prestador de serviço pode solicitar o enquadramento no Super Simples por faturamento e não mais por atividade. Esse faturamento é de no máximo 3,6 milhões de reais por ano. Desde 2007, a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas trabalha na articulação política por melhores condições para os empresários de menor porte. A exemplo do que ocorreu em 2011, a Frente deve ser relançada na nova legislatura, que começa em fevereiro. Nesta legislatura, a Frente tinha 254 deputados e 25 senadores. A Frente Parlamentar Mista foi criada pela primeira vez no clima da sanção da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2006, que consolidou as legislações do país sobre o setor. O relator da proposta na época, deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, explica que pouco menos de 20 anos atrás, havia uma frente parlamentar na Câmara em defesa da pequena e média empresa, que acompanhou a criação do Simples, o sistema simplificado de impostos para facilitar o recolhimento de contribuições das microempresas. Depois, o sistema foi ampliado para a área de serviços. São 18 anos de luta em favor da micro e pequena empresa. E nós salvamos o Plano Real, porque quem garantiu o emprego foi a microempresa. Hoje 70% dos novos empregos vem da micro e pequena empresa. É um sucesso a lei da micro e pequena empresa. Do Simples Federal de 1996 ao Super Simples até hoje e o MEI empreendedor individual é o maior sucesso de reforma da história econômica brasileira. Em dezembro, deputados da Frente Parlamentar se reuniram com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, que apresentou um estudo feito em parceria com o SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas para embasar a proposta de revisão das tabelas do Simples. O estudo aponta que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 84% do saldo de geração de empregos do Brasil nos últimos 10 anos. O trabalho mostrou ainda que o governo poderá anular a renúncia fiscal caso o crescimento das micro e pequenas empresas seja de 4,2% ao ano. Para o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, outro integrante da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, é necessário fortalecer o empreendedorismo. Para isso, temos que desburocratizar muito mais. Temos que oferecer microcrédito e oportunidades para as pessoas, jovens de toda geração, possam realizar seus sonhos. Isso gera emprego, isso gera oportunidades, isso gera renda, isso gera autonomia e independência para as pessoas. Na reunião com integrantes da Frente Parlamentar, o ministro também se comprometeu com a Frente a fazer um estudo para rever todas as tabelas do regime tributário ainda em 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A defesa do vice-presidente da empreiteira Engevix, Gerson de Melo Almada, reconheceu que fez pagamentos ao esquema de corrupção na Petrobras. Na resposta enviada à Justiça Federal em Curitiba, na ação penal a qual ele responde, os advogados alegaram que Almada sofreu ameaças do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para fazer os pagamentos. Os advogados de Almada afirmaram que Costa passou a exigir percentuais de todos os executivos das empreiteiras que tinham contratos com a estatal. acrescentaram que Paulo Roberto ameaçava os empresários, um a um, com o poder econômico da Petrobras. Os advogados destacaram que o ex-diretor prometia causar prejuízos no curso de contratos. Dizia que levaria à falência quem contratasse seu poder, sinônimo de simbiose do poder econômico da mega empresa com o poder político do governo. Para os advogados, Gerson Almada foi vítima do pragmatismo das relações políticas e por fazer parte de um grupo que pecou por não resistir à pressão para pagar a propina. O protagonismo nas relações políticas chegou, no entanto, a tal dimensão que o apoio no Congresso Nacional passou a depender da distribuição de propinas a parlamentares. O custo alto das campanhas eleitorais levou também à arrecadação desenfreada de dinheiro para as tesourarias dos partidos políticos. Não por coincidência, a antes lucrativa Sociedade por Ações, Petrobras, foi escolhida para a geração desses montantes necessários à compra da base aliada do governo e aos cofres das agremiações partidárias, alegam os advogados. Na petição, a defesa também pede a nulidade dos pedidos de busca e apreensão das escutas telefônicas e da investigação criminal. TCE do Rio Grande do Norte apura supostas irregularidades em aluguel de prédio pelo TJ Rio Grande do Norte. Direto da Rádio Transcontinente, Francisco Silva traz os detalhes. O Procurador-Geral de Contas do Rio Grande do Norte, Luciano Ramos, apresentou nesta quinta-feira, dia 22, durante sessão do Pleno do TSE, pedido de inspeção especial no contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a empresa Nacional Motos e Serviços Limitada para locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do Complexo Judiciário da Zona Sul. A representação terá como relator o conselheiro substituto Marco Montenegro. O Ministério Público de Contas encontrou indícios de irregularidades no contrato número 10/2014 TJ, cujo valor é de R$ 250 mil por mês, no total de 15 milhões durante 60 meses de vigência. Os principais indícios são relativos à dispensa de licitação e ao custo do aluguel do imóvel. Segundo os termos da representação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não realizou os devidos estudos técnicos para averiguar a viabilidade econômica do contrato. O próprio presidente do TJRN, Cláudio Santos, disse que analisaria o contrato. O valor global do contrato do aluguel a ser pago no período de 5 anos é de 15 milhões. O prédio, de acordo com o processo administrativo que orientou a contratação, foi avaliado em R$ 17.206.704,91. Ou seja, o valor global do aluguel custa R$ 2.200.000, a menos do que custaria comprar o imóvel. De acordo com o entendimento do procurador, em uma análise superficial, poderia compensar a aquisição do bem, que seria incorporado ao patrimônio público. Além disso, o valor do aluguel inicial aprovado pelo Tribunal de Justiça, segundo a representação do procurador Luciano Ramos, era de R$ 189.082,40. Contudo, a empresa Nacional Motos e Serviços Limitada alegou antes da formalização do contrato que promoveu reformas e melhorias no imóvel, o que implicou em custos. O valor foi reajustado, então, para R$ 250 mil. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A presidente Dilma Rousseff exonerou João Vaccari Neto da função de conselheiro da empresa Itaipu Binacional. Vaccari é tesoureiro do PT e teve o nome citado em delações premiadas da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga pagamento de propina em contratos da Petrobras. A exoneração, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, ocorreu a pedido do próprio Vaccari Neto. Em seu lugar, Dilma nomeou Guiles Azevedo, que foi chefe de gabinete da presidenta até o ano passado. Propriedade compartilhada entre Brasil e Paraguai, a Itaipu Binacional é a segunda maior geradora de energia do mundo, após perder o primeiro lugar para a chinesa Três Gargantas no ano passado. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.